8:13 aqui em Foz do Iguaçu, hoje é dia 26 de abril de 2013, uma sexta-feira, e recebemos aqui no café com a CBN nesta manhã o deputado federal aqui de Foz do Iguaçu, professor Sérgio Paulo de Oliveira. Bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, prazer imenso estar aqui no café com a CBN, na sexta de manhã, né? Agradecendo a Deus e desejando um bom dia a todos os ouvintes. E ao meu lado aqui para participar desta entrevista está ele, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da CBN. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos caros ouvintes da CBN. Bom dia ao nobre deputado que nos honra hoje no nosso café, que hoje acontece na sexta-feira. Lembrando que o dia certo é quinta. Excepcionalmente, hoje estamos fazendo na sexta, recebendo o nosso representante no Congresso Nacional, professor Guilherme, professor Sérgio de Oliveira, do PSC. Deputado suplente do Ratinho. Deputado, vamos começar aqui perguntando ao senhor, até porque não há como não abordar esse assunto, um assunto indigesto, mas enfim, o cidadão é do seu partido. O Marco Lá Feliciano, há quem diga que ele tirou o partido do ostracismo e botou o partido lá na ribalta. Ele é polêmico, ele vem dando algumas declarações homofóbicas, ele falou mal lá, criticou os descendentes afros. Enfim, é isso tudo que o senhor sabe. Gostaríamos de ver, como ele é do seu partido, o que, é que o senhor tem a dizer de ter nos seus quadros do partido uma pessoa que criou toda essa polêmica. Veja bem, Lucas, amigos jovens da CBN, o pastor Marco Feliciano, ele, no passado, né, mais jovem, né, na igreja dele, ele fez algumas declarações assim, bastante polêmicas, complicadas, difíceis para muita gente assimilar. Então, essa questão de ele ter assumido a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara já é uma polêmica nacional, porque é a comissão que trata exatamente das questões dessas minorias, né? Questão dos homossexuais, enfim, de uma série de grupos, né, da sociedade brasileira que são gerados minorias. Então houve uma polêmica, um debate muito grande, uma reação nacional. Obviamente que o nosso partido acabou ganhando maior notoriedade, mas eu quero lembrar que na escolha dos melhores deputados do ano passado, os 513 do país, o segundo melhor deputado do Brasil foi o Hugo Leal, do nosso partido do Rio de Janeiro. Então, o PSC é um partido que tem um quadro, um grupo de deputados com uma atuação bastante forte. Mas essas colocações do pastor Marco Feliciano, particularmente eu não concordo, né, com nenhum tipo de declaração discriminatória, racista, homofóbica, não são posições que o professor Sérgio aqui compactua. Mas ele fez as colocações, já tentou várias vezes dizer que não é homofóbico nem racista, que foram colocações específicas em situações. A gente tem que respeitá-lo, mas eu particularmente não tenho nenhum pensamento homofóbico, racista, discriminatório em nenhum sentido. Esta é a sua segunda passagem pela Câmara dos Deputados. No ano passado, durante 4 meses, você ficou como deputado assumindo a suplência do Ratinho Júnior, quando ele saiu candidato a prefeito de Curitiba, e agora que Ratinho Júnior é secretário do governo do estado, está em definitivo neste mandato em Brasília. Como é que vem sendo essa segunda passagem lá pela Câmara dos Deputados? Veja bem, é uma honra muito grande, né? A gente poder assumir, representar a Foz do Iguaçu, aqui a terra das cataratas, oeste do Paraná e todo o estado. O ano passado, aqueles 4 meses que eu substituí o Ratinho Júnior no período eleitoral, a bem da verdade serviram quase que como um estágio, um aprendizado. Agora sim, que a gente tem o ano todo pela frente, parte do ano que vem, talvez o ano que vem inteiro até, a gente está conseguindo fazer um trabalho mais efetivo. Então, é um aprendizado, é uma escola para a vida, e a gente vê o quanto Foz do Iguaçu precisa de representante em Brasília, porque a nossa cidade é uma cidade que 60% da sua área ela é de ocupação federal, Parque Nacional, Itaipu, é a área do Exército, todas as áreas do INSS, Polícia Federal, Receita Federal, Justiça Federal, enfim, grande parte do território iguaçuense é composto por áreas federais. Então, qualquer tipo de problema que ocorre com o Paraguai, com a Argentina, com câmbio, com qualquer sentido, comércio internacional, Foz do Iguaçu acaba sendo afetada. Então, é de fundamental importância que a comunidade de Foz do Iguaçu tenha essa consciência, independente de quem seja. Foz do Iguaçu deveria ter, no mínimo, 2 deputados federais lá em Brasília para poder trabalhar, para poder atender a todas as demandas da cidade. Deputado, nós sabemos que lá no Congresso, principalmente na Câmara, existe o baixo clero e o alto clero. Quem é o baixo clero? São aqueles deputados que, às vezes, em início de mandato, é o caso do senhor, né? E temos aqueles que já estão lá 8, 10 mandatos sucessivos, que têm os líderes, chamados líderes dos partidos. São esses que falam pelo partido, até porque não teria como todo mundo falar pelo partido, porque tem partido que tem muita gente. Como é que é a vida do deputado do baixo clero lá no... propriamente dito, lá na Câmara Federal? Ele é ouvido, ele dificilmente vai para a tribuna, porque quem fala, eu já repeti, não é o líder. Como é que é? Ele tem pretensão de passar para o alto clero? Como é que é isso? Conta para nós. Veja bem, na Câmara existem deputados que estão lá, tipo Mauro Benevides, 42 anos. O presidente da Câmara mesmo, né? Está lá há vários mandatos. Então, obviamente que um ex-governador, igual Antony Garotinho, Eduardo Azeredo, Benedita da Silva, né, Espiridião Amin, deputados dessa, com toda essa história política, é claro que eles são mais ouvidos, eles são mais vistos, aparecem mais, repercute mais as suas falas, seus posicionamentos. Eu, particularmente, Lucas, eu sou da Comissão de Educação, membro titular. Não tem baixo, alto clero lá, todo mundo tem o mesmo direito, porque é nas comissões que realmente acontecem os debates. Sou titular da Comissão de Cultura, sou da Comissão de Turismo e de Esporto, lá com Romário, Tiririca, Darley, Popó, Delei, uma série de ex-atletas, pessoas ligadas ao turismo. A minha voz na Comissão de Turismo, tanto que tem 15 audiências públicas esperando na fila para acontecerem. A do Parque Nacional do Iguaçu, do plano de manejo, do acesso, das vans de táxi, vai ser agora 22 de maio, às 15 horas, no plenário 5. Consegui marcar na data que eu queria. O Romário disse: professor Sérgio, escolhe a data, porque a questão lá de Foz do Iguaçu é urgente. Então, eu não vejo assim. É mais uma... isso é mais um mito. Usar a tribuna, eu uso toda semana, se eu quiser, 15 minutos. Entende? Então, não vejo essa... é claro, na reunião de líderes, os líderes partidários, sim. Os líderes partidários se reúnem uma vez por semana e definem muitas coisas da pauta. Aí sim, os líderes partidários têm uma força muito grande, né? E os da bancada do governo compõem o conselho político da presidente da República. Mas essa questão de um deputado ir lá usar a tribuna, Ronaldo Caiado, falar mais ou falar menos, não. É nas comissões, é na elaboração de projetos que a gente vê a representação. Então, é um pouco, isso é um pouco mito mesmo, no meu entendimento. De que maneira um parlamentar aqui de Foz do Iguaçu, sendo Foz do Iguaçu a cidade do interior do país mais visitada por visitantes estrangeiros, de que maneira um parlamentar de Foz do Iguaçu pode atuar nesta comissão de turismo, que é, ao meu ver, uma das mais importantes nesses debates, envolvendo principalmente a questão do Parque Nacional? Exatamente, porque eu agora, o ano passado, quando eu assumi, automaticamente eu fui para o lugar do Ratinho Júnior em todas as comissões. Né, a Comissão Mista do Orçamento, deputados e senadores, e o Ratinho Júnior era da Comissão de Turismo e Desporto. No fim do ano, o Ratinho voltou e saiu agora no começo de fevereiro, e eu retornei. E foram eleitos, escolhidos os novos membros das comissões, e eu estava fora da Comissão de Turismo e Desporto. Fui parar na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu entrei com pedido, olha aí a questão da força política, ou do respeito. Entrei com pedido no meu partido, e eu fui. Substituíram a Antônia Lúcia, lá do Acre, veio para a Comissão de Defesa do Consumidor, e eu, de Foz do Iguaçu, por um pedido meu, fui para a Comissão de Turismo e Desporto, para poder entrar com esse requerimento do Parque Nacional, fazer toda essa correria aí, esse recurso para o X Games, o ano que vem Copa do Mundo, mais 2 anos a Olimpíada, Foz do Iguaçu sendo o segundo polo de visitação turística internacional do Brasil. Então, eu hoje estou na Comissão de Turismo e Desporto. Segunda-feira agora, estou lá no Recife, eu vou domingo. Eu, Romário, alguns deputados, porque a Comissão de Turismo e Desportos está fazendo uma visita, cobrança pesada em todos os estádios onde haverá a Copa do Mundo, porque as obras estão atrasadas e o preço está aumentando muito. Então, na semana retrasada, tivemos no Mané Garrincha em Brasília. Segunda-feira agora é lá no Recife. Então, quer dizer, é super importante tem um deputado de Foz do Iguaçu acompanhando esse momento do Brasil, que antecede Copa do Mundo, que vai atrair turista do mundo inteiro para o Brasil, e também Olimpíadas. E o reflexo também esteve aí no X Games. Eu estive com o prefeito Reni Pereira, lá na Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, onde a gente assinou um convênio de 6 milhões e 300 para a estrutura temporária do X Games. Então, a gente tem um canal muito aberto com o ministro do Esporte, o ministro do Turismo esteve na comissão semana passada, eu falei a questão do Parque Nacional, e conseguimos 100% a adesão do ministro a essa causa do Parque Nacional, e já confirmou a presença na minha audiência pública. Então, a comissão de turismo é fundamental para Foz do Iguaçu. Eu consegui voltar para a comissão e o trabalho está aparecendo, graças a Deus. Foz do Iguaçu, toda semana, a cidade de Foz do Iguaçu é falada, é debatida, é discutida na comissão. Isso pode ser visto no site da Câmara. Todas as reuniões das comissões são gravadas, passam na internet. Qualquer ouvinte pode conferir todos os mais de 10 posicionamentos meus sobre Foz do Iguaçu lá em Brasília. Deputado Sérgio, nós vamos tratar aqui, nesse tempo curto que nós temos, dos assuntos mais relevantes, aproveitando o senhor, nosso representante no Congresso Nacional. Nas últimas horas, um deputado do PT explodiu na mídia, sou um homem bem informado, deve saber disso, um deputado do PT está tentando aprovar uma PEC, projeto de emenda constitucional, não é? Que limitaria em tese, os poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi motivo de declaração do ministro Marco Aurélio, e o próprio presidente do STF já se posicionou, que faz com que as suas decisões lá sejam um pouco restringidas. O senhor tem acompanhado essa discussão? Veja bem, é uma questão polêmica, porque é importante, na democracia todos os debates são importantes. Mas nós estamos aí com várias situações que quase geram uma crise institucional. Quase, não digo que seja uma crise ainda, mas entre o Judiciário e o Legislativo. Tem a PEC 37 também, que está uma situação delicada, que é a limitação do poder de investigação do Ministério Público. Agora, essa questão da limitação, né, das atribuições do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito, ela não ainda, não está o debate, não está acontecendo lá na Câmara. É uma ideia ainda no início, mas vai gerar uma polêmica muito grande no país. Eu espero maturidade de ambos os poderes, judiciário e legislativo, para que isso não gere, não aprofunde uma crise entre as instituições. Então, nesse sentido, eu sou muito, muito cuidadoso na aprovação dos tribunais regionais federais. Também gerou um problema o ministro Joaquim Barbosa criticando duramente o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso Nacional aprovou na surdina. Meu Deus do céu, o projeto é de 2002. 11 anos tramitando na Câmara, foi debatido amplamente, foi votado em primeiro e segundo turno. Então, eu discordo do ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF. Então, mas são posições discordando com respeito. Então, eu espero que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, não gere um desgaste maior, uma crise maior entre os poderes. Pois aí, falando justamente de desgaste, o legislativo brasileiro, especialmente o Congresso, ele acaba aparecendo entre os órgãos de pior imagem junto à população brasileira. De que maneira se pode trabalhar, inclusive internamente, para melhorar essa imagem e fazer com que, ao invés de discursos, como muitas vezes a gente vê, tenhamos posturas efetivamente para essa moralização do legislativo brasileiro? Olha, veja bem, eu penso assim, no legislativo brasileiro, e não é só no legislativo, se a gente olhar no judiciário também, e no executivo, no país todo, existe uma questão muito grave que as coisas acontecem muitas vezes, e é difícil até para a população compreender. No judiciário também, nós temos pessoas com altos cargos, muitos cargos comissionados, então eu penso que o legislativo ele tem que trabalhar, atuar, aprovar propostas, tipo a gente aprovou um avanço muito grande para o Brasil, que é a questão das empregadas domésticas, empregados domésticos, aprovamos semana passada um acesso a uma aposentadoria mais facilitada para as pessoas com deficiência física, é dando resposta para os anseios da comunidade e a tendo maior transparência. Eu acredito muito na transparência das ações do legislativo e votando, aprovando, discutindo projetos de interesse da comunidade. Eu tenho muito orgulho de estar como deputado federal, poder votar em favor do deficiente físico, poder votar em favor das empregadas domésticas. São coisas que a gente vota lá em Brasília e é para o país todo. Então, eu estou atuando lá nesses meses com bastante orgulho. A gente sabe que há um desgaste da classe política brasileira nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Faz parte do debate, muitos erros cometidos no passado, mas hoje em dia está havendo uma transparência muito grande. Eu acredito que, e também as pessoas reclamam muito dos políticos, mas ninguém é de vereador, ninguém é deputado, ninguém é governador, ninguém é presidente, ninguém é prefeito, porque diz: eu quero ser prefeito, eu quero ser governador. É porque o povo vota. Então as pessoas votam e depois não fiscalizam, não cobram. E aí é que gera toda essa questão, esse descrédito, essa baixa credibilidade. Ô deputado, estamos terminando aqui nosso café, né? Eu queria saber do senhor, numa resposta breve, essa pergunta que eu vou lhe fazer. Na sua opinião, os condenados no Mensalão, seus pares, não é verdade? Lá nós temos lá o Genuíno, que não vai para a cadeia, pegou menos de 4 anos. Temos o caso do José Dirceu, lá, o ex-ministro da Casa Civil, que pegou 10 anos. Na sua opinião, os que foram condenados, segundo o acórdão do Supremo Tribunal Federal, devem ou não devem serem recolhidos à cadeia? Devem ser caçados e recolhidos e cumprir a pena. Tem, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a última instância do país, não tem mais recurso. Então, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É cadeia? Então é cadeia. É cassação? É cassação. Isso é o mínimo do respeito a toda a questão legal no país. Recebemos nesta sexta-feira aqui na CBN o deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, deputado federal pelo PSC. Ele que é daqui da cidade de Foz do Iguaçu. Professor Sérgio, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, eu agradeço por terem mudado a data de ontem para hoje, para eu poder chegar de Brasília. Obrigado a todos, um bom fim de semana aos amigos ouvintes. E essa conversa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br e também no ar em 1320 AM. Daqui a pouco teremos um resumo de toda essa conversa no seu horário de comentário, Lucas. É verdade, ali pelas 10h50, agradecemos a presença do nobre deputado. Venha sempre, deputado, contar para nós as suas realizações lá no Congresso em prol da nossa região. Tenham todos um bom dia. 8 horas e 30 minutos, vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional.